estamos, mesmo conjurado. O céu é o limite, objetivos foram alcançados. Na projeção, insulto, ofensas morais, frivolidade, coisas banais. Renunciar à origem, vocês esqueceram do legado. A hipocrisia tomou conta, fomos banalizados. Desprezados, diluíram nossos feitos. Dou minha vida pelo rap e uns faltam com respeito. Constantemente a minha mente anseia pelo certo. O alimento é o sentimento extraído do estéreo. Foi foda mesmo em andamento, a esquiva do flagelo. Coragem, pensa assim, me atrevo, aprendi com o seu Ernesto. O argumento é o livramento, por ele que me expresso. O firmamento é o elemento a quem tem o acesso. O complemento é o incremento, espero que dê certo. Eu vivo mesmo os rap intenso, esse mil fita e verso. Eu vivo pelo que acredito, eu sonho e acredito. Eu morro pelo que acredito, eu sigo e acredito. E acredito. Eu acredito. Eu vivo pelo que acredito, eu sonho e acredito. Eu morro pelo que acredito, eu sigo e acredito. E acredito. Eu acredito. Somos potência, a quintessência, João. A referência, engrenagem dessa nação. Familiaridade, fala mais que amizade. Estamos vivos, o sonho agora é realidade. Sem desistir, vamos seguir, basta acreditar. Fazer sorrir sem esvair, nunca deixe de sonhar. Cada centavo que eu faço na rua, ganho um inimigo. E essa minha vida, pra quem acredita, profissão perigo. Vocês esperavam o quê dos mano de Caracas City? Considerando que quem tá no corre não desiste. Gerações que nos assiste, informações que nós transmite. Nada nem ninguém pode nos impor limite. Sou pássaro livre, que recusa migalha. Esse registro aqui define a importância da caminhada. O manancial da rec livre vem de dentro da alma. I have a dream, my classics, history quebrada. Eu vivo pelo que acredito, eu sonho e acredito. Eu morro pelo que acredito, eu sigo e acredito. E acredito. Eu acredito. Eu vivo pelo que acredito, eu sonho e acredito. Eu morro pelo que acredito, eu sigo e acredito. E acredito. Eu acredito.